Periferianos, distantes estamos, eles querem manos, minas, longe do plano. Acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos para ter busão, lotação, metrô. Fura fila, teve quem votou, mas não rolou. Povo paga caro, ganha pouco prejuízo. Uma saída para se locomover, é preciso ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso, atencioso. Nem passo por um idoso, momento precioso. Na fiscalização, nem me viu, saio vazado na multidão. Embarco no vagão, tranquilo, na moral. A viagem é coletiva, mas também é pessoal. Cada um busca uma forma de manter o astral, ouvindo um som, bolando ideia, lendo jornal. Horário de pico, metrô lotado, passando mal. Trabalhador no veneno, bem antes do serviçal. Para o pobre, dificuldade é a real. A liberdade dos carros correndo na radial. Quem não pode, faz um investimento mensal. Uma cota considerável quando somos total. Quem não se move, fica maluco, esse é o final. Se não paga transporte, vai pagar pelo cardenal. Vários bairros estão movendo aglomeração, não é difícil de se ver. Toda multidão precisa embarcar, fazer o que? Sem reclamar, o culpado não tá no rolê. No desentendimento, nesse momento tem. Esbarrei, foi mal, normal, me empurraram também. Que culpa tenho? Vou debater com alguém que tá na mesma que eu. Vai vendo, veja bem, muito pior é no trem. O risco não é blefe, vendedor ambulante, atento com os PF. Discurso de criança, comove, conquista. Levada boa na embolada do bom repentista. Trabalhador se arrisca, se no vacilo cisca. O lucro se transfere na mão de quem confisca. Quem depende de longos itinerários se perdem no horário, o sistema é precário. Busão lotado, eu vi, se pendura e vai embora. Vai cair quem não segura, ninguém quer ficar de fora. Inimigo das horas, atrasos, atalhos. Perifa vive longe do seu local de trabalho. Na greve tudo para, povo fica de cara. Patrão não entende, toda raiva ele dispara. Nem se compara com a vida do burguês. A gente corre dobrada, é bem mais fácil pra vocês.